Príncipe Negro Retro. Esse é o nome da emoção. Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer a verdade. Alô, garçom, aqui na frente com os guerreiros, rapidinho, chega aí, garçom. Sinto todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Joguei pro quitão com o papai do céu, te mexe, olha aí. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. DJ Edilson e Edilson vão tocar seu coração. E o bora sentir esse amor, vem balançar. Bora, meu parceiro Cláudio! Ele gosta dessa sequência aí. Vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Uma canção que fala de amor e paixão, oh, oh, oh. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava, lembrava nós dois. Eu escutei uma canção Adelane lembra, de amor e paixão, oh, oh, oh. Época boa. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava, lembrava nós dois. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor quando eu escuto essa canção. Toca no fundo! Toca no fundo do meu coração. Alô, Botiquim! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Elson. DJ Elson, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo. Da viagem, bora. E o príncipe Adelson, manda um abraço especial do seu amigo Plendo aqui com a gente, curtindo o retrô. Alô, Plendo! Que já existi. Viaja no som, vai. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Solta essa voz! Você me tem que tirar o chapéu, né? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. Canta pra ele assim. Perdeu um grande amor. Perdeu, Playboy! Perdeu! E volta pra dançar! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. O homem da locomotiva da Glazé. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Essa amiga Leide aqui com a gente, também curtindo o retrô, valeu! Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Alô, Edielson! Ninguém fere sem se ferir. Só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. Uau. amor para sempre. Só eu e você. Ego, ninguém para. Viaja no retro assim. Queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Me amar, me amar. O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu chuve, garoto. Só os melhores, hein? Área da Sudan, garoto. Sente a pressão aí. Se você pretende, sou seu amigo. Eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor. Príncipe negro, negro. Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor. Essa aí foi consagrada aqui no Príncipe Negro. Escravo, o Melody da Verinha. E hoje ela tá aqui, ó. Curtindo o retro e dançando. Desculpa a dor. Sou seu sexo, seu... Fala aí, filha! DJ Edielson. Sou anão serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Ah. Para Rio da Serra. E hoje sábado tem o retrô lá no Una, galera. Todo mundo convidado, hein? Lá no quintal, Dona Jo. Hoje eu vou cedo. Né, Nil? Hoje recebe os caça-farra da saudade aqui com a gente, curtindo o retrô. Vamos, caça-farra! Não sei porque você mudou. Estou com a gente! E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. De mim não vai. porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Ela só quer separar você de mim. Deixa eu dar um giro rapidinho lá pela área da Sudã. Aí depois eu vou sair por onde? Lá pelos Estivadores. Aí vou lá pela Cidade Nova, Ipanema da Cidade Nova. Aí depois Porto Louco, Carrossel. E a galera vai relembrando, vai curtindo, vai dançando. Só quem lembra! Já tem saudade! O Blind lembra muito bem. O Rebelde também. Vou gritar pro mundo que eu te quero. Eu não vejo. Pra quem não sabe, o Rebelde fazia parte do fã-clube do Príncipe Negro. Era os bebês do Príncipe. A solidão vai me matar. Com você me sinto. Olha só como é que é, né, Rebelde? Inocente a se envolver. E quem tá feliz, canta aí! Vou dizer. Eu me apaixonei. Vocês! DJ Edilson. E Edilson, sei que esse som vai nos envolver. Príncipe Negro, vem me dar prazer. Já tem, já tem, já tem, já tem. Nossa amiga Andresa Simone aqui com a gente. Ela que curte o retrô. As santas do retrô, dona. Vai! Olha essa viagem. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é. É o amor. O amor. Não aceito. E as charcudas do Almar aqui com a gente. Alô, as charcudas. Vou gritar pro mundo. E quem é filho de Deus, canta aí. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar. Vai. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. Nosso parceiro Gleison ia atrás do príncipe e dançava até a sua camisa. Disse que eu menti. E a Brenda? Que te enganei. Já chega de ficar me culpando. Cadinho! Eu te avisei que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Possa te amar. Quem gostou, bate um monte de palma aí. Agora bora esquentar o esqueleto. Vem pro salão, Bombom! Mamãe, onde se declara? Vai, Luizinho! Mamãe, onde no Giuó? Mamãe, onde se com? Safé, amo, é melê. Segura ela, que ela tá fazendo caqueado! Meu amigo Erlan aqui com a gente, é o filho do prefeito, lá de Fernando Mendes, lá do Maranhão, tá aqui com a gente. Alô, Toninho! Tá aí com o nosso príncipe, adeus! Os primos aqui com a gente! Alô, os primos! Seja bem-vindo! Se pega com a fé. Olha o Barão e o Pitoco aqui com a gente. Lá no Retro. Alô, Barão! Alô, Max! Alô, Kelly! Cadê vocês? Nossa sexta-feira retrô. Toda sexta a gente se encontra aqui no Botequim, gente. A sexta retrô. Lá vai a Delânia. E a nossa professora também com a gente. Obrigado, professora, mais uma vez. Valeu. Alô, Lady da Natura! E o Gago, e o Gago? O parceiro Baruíto e toda a sua galera. Alô, Baruíto! Quem se garante, eu quero ver! Es de que te mortifica. E dia 2 de setembro, aniversário da nossa amiga Simone. Vai comemorar com a gente aqui, ó. Alô, Simone! Vamos aí, Ars! Segura! Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. É o retrô, é o retrô, é o retrô. Obrigado, meu parceiro Thiago Valente, nosso amigo lá de Barcarena de Els, particularmente hoje, inclusive já quase que residindo em Belém, né, meu? Ele e a esposa, um abraço, um carinho, valeu, satisfação revê-lo. Sexta Retro é Butiquim! Sumbe lumba samba, sumbe lumba samba, sumbe lumba samba, sumbe lumba samba. Sumbe lumba samba. Sumbe lumba samba, sumbe lumba samba, sumbe lumba samba. Domingo, vamos estar no Porto de Maré, gente. Domingo, de retrô no Porto de Maré, a primeira cervejada retrô. Isso é retrô, Legião da Saudade. Banda 007. Arrocha nela, vai. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Agora quem sabe solta a voz, vai. Quando for beijar alguém, antes de amar meu bem, eita coração, deixa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. A onda agora é retro. Como é que é? Banda Kene. Sou novo pra viver com você. História de amor. Ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Nosso amigo Elton, da Natura, com a gente, tá aqui no Retrô. Também um abraço, Elton. E nem morrer. Mais uma vez, parabenizando nossa amiga Carol. Comemorando o seu aniversário com a gente hoje no Botequim. Valeu, parabéns. Bora que a Carol fez 23, meu irmão. Duvidas de mim, desejos eu senti. Perdido de paixão, me aperta o coração. Meu amigo JP com a gente. Aqui no Retrô também, um abraço, JP. Valeu, garoto. Gramática, português, geografia, inglês. E todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Esse é o Retrô. Bora, Elton da Natura! Obrigado, parceiro Nilson. Meu amigo Ricardinho. Meu parceiro Nenê. Meus amigos da Honório. Jurunas! Fica com a gente. Como é que é? Banda Kene. Alô, Diane. Beijão, valeu. Agora é o manto negro, o fim das vozes no meu rádio. Minha amiga Selma, da Polícia Militar do Estado, com a gente, amiga. Edilson Cantielso, rebelde. Alô, Selma, um beijo. Um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Meu parceiro Cláudio, do quintal do Cláudio com a gente. Sua esposa Alex, um abraço, um carinho. Esteja à vontade. Valeu, meu casal. A trajetória escapa ao risco. Johnny Flash. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Voltei mais puro que o céu. Aqui é Príncipe Negro. Está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algo azul. Está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como caso complicado de se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Bora, Brenda! Agora! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor. Amor japonesinha no Barulho! Parabéns, meu irmão! E agora, hein? Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Tanta lábia. É muita lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno o teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo. Alô, japonesinha! Baruito e japonesinha, é só amor no retrô. A verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho é o quarteto, da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar, meu grande bem. Nossa amiga Sabrina do Cúmplo do Recordações com a gente. E a Jaque também tá aqui curtindo o retro. Obrigado, Jaque. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. E aí, Mila? Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei. Cadê a torcida do Paysandu aí? Foi tão ruim, eu também chorei. E a galera do clube do Remo? Olha pra mim. Domingo vai pegar fogo. Posso falar o jogo quanto vai ser? Quando a gente se deixou. Ei, rebelde. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais. a gente. Que tinha você foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. O que você quer? Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. E dia só. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Chama atenção do garçom, garçom. Vinicia, o um balde de cerveja aqui do nosso lado direito. Nosso parceiro Biro Biro, hein? Alô, garçom, chega junto, meu irmão. Olha que o homem tá com sede. Eu sei que alguém já cantou isso em outra. Alô, garçom. Ei, garçom, égua te adianta, filho. Vem logo, senão o patrão vai morrer de sede. Ele que é o pagão, fofo. Porque eu largo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. O grande Cláudio com a gente. O homem do trailer da saudade. Nosso amor. Dá valor nas marcantes aqui, ó. Você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Eu largo tudo. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Tão claro quando eu percebi. Nossa amiga Erika Estrela. E você não me amou, é a Shakira da Nara do Vênus. Se divertir e tudo que eu recebi. Alô, Shakira! Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém aí, velho, havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Aí, Delane, vai, vai, Delane. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O Elton da Natura aí se garante. Que foi você quem perdeu um grande amor. DJ Edielson, virando as batidas. E você, não para de dançar. Se você for até Recife, não esqueça. Nosso amigo Teteu, saudade com a gente. Da esteira. E a Leozinha. Chapéu. Obrigado pelo carinho, valeu. Pois as praias. Bora, Rio. E o sol de Recife. E o Iacede na área. Mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Toda a equipe, todo invento aqui com a gente, obrigado, todo invento do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em como tem moça. E a velha linda, que coisa mais linda, como tem moça. Cadê as moças, hein? Como tem moça. Já já tem o Mano Edilson. Quando você DJ Edilson recebi, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias. O parceiro chupi na área, o homem do locomotiva são na terra um pedaço do céu. Aqui no retrô é assim, ó. Depois que cola, meu irmão, pra descolar. É doido. E agora, hein? Parece até mentira. Príncipe Negro. Que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. O casal gago da pista negra e Lene, Lene da Natura. Agora coração. Somos todos retrô. Ah, mas agora que eu me libertei. Nossa amiga Tati aqui com a gente, a rainha dos potentes. Caminho, a curtindo o retorno. Obrigado, Tati. Alô, Tati! Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Príncipe Negro. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. Nosso amigo Nenê ainda com a gente. Alô, Nenê! As mãos é o Nenê Retrô, tá na área. Sorte. Ai, Cláudia, aí se garante. A vida, a morte e o meu coração. Obrigado, Cláudia. Alô, Cátia, um beijo. Minha rainha dos potentes. Ah, sempre no apoio do Retrô. Obrigado, meu amor. Que eu me libertei. Que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço. Voltar. Voltar pro abraço, eu sinto falta da tua prisão. E aquele cara canta assim, ó. Ela foi embora, nem disse adeus, só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. entrou nos bares todos que eu entrei. Aí se chapou e tomou os porres todos que eu tomei. Lá vem o gão. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu canto. Eu sei um dia ela vai voltar, me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. Bora, Sopitel! Se liga aí! Tudo se perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Nosso amigo Éder aqui com a gente. O Me da Roma Diesel, tá no retrô. Alô, Éder, vai, garoto! Meu. Aí, Eleca, cuidado! Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. Nosso amigo Direi e a sua irmã Ellen aqui com a gente, curtindo o retrô. Ô, Direi! E tomou os porres todos que eu tomei. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Príncipe Negro Retrô é a nova volta sensação bem do momento. Venha ser retrô, você também.